Senhor, aqui não dá mais pra viver. Não se encontra mais a paz. Por tua palavra o amor se esfriou. Os irmãos não se entendem mais. São sinais que nos mostram que o Senhor está voltando. Coração almeja estar junto a ti. Aleluia. A tua volta está tão perto, Jesus. Prepara a tua igreja para que contigo ela possa subir. O céu pra sempre esteja. O teu povo então grita: Maranata, vem Jesus. O teu povo então grita: Maranata, ó, vem Jesus. Sei que que voltará, Senhor. Sei que voltará.